O tema hoje da palestra é o suicídio, suas causas e suas consequências. É claro que sobre uma ótica, uma visão espírita, né? Mas a gente, claro que é obrigado a fugir um pouquinho da questão espírita, porque, na verdade, suicídios, eles acontecem quase que constantemente, todos os dias, né? A gente vai ver no Brasil todo, no mundo todo, a questão da morte pelas próprias mãos, né? Isso é ceifar a própria vida, acontece quase que diariamente. Então, o que é, na verdade, o suicídio? Suicídio é o ato de tirar a vida, a sua própria existência. Então, na verdade, é um duplo homicídio. É o ato de matar alguém, e esse alguém é o próprio ator. É o próprio, digamos assim, assassino. Isso, juridicamente falando, é considerado um crime hediondo, a cometer contra a própria existência. Bem, causas. As principais causas, sem dúvida alguma, são a ignorância das pessoas e não conhecerem, digamos assim, o outro lado. Não conhecerem a questão espiritual, não conhecerem o plano espiritual. Seria uma total desinformação, uma total falta de conhecimento, uma total falta, digamos assim, de saber que ceifar a própria existência não vai resolver os problemas. Isso aí é estar numa condição extremamente materialista, onde as pessoas que tentam acometer contra a própria vida consideram que essa existência carnal, essa existência atual, aqui, no Terra a Terra, é a única que existe. Digamos assim, se nasce, se cresce, se morre e acabou. Então as pessoas, como está no próprio livro dos Espíritos, que acometem contra a própria existência, contra a própria vida, elas têm uma certa covardia moral, por não suportarem as provas, por não suportarem, digamos assim, a cruz que lhe é devida. Porque todos nós sabemos que cada um tem a cruz, isto é, tem o sofrimento que lhe é merecido. Ninguém, absolutamente ninguém, tem uma cruz maior daquela que possa ela suportar. Então, essa questão de abreviar a vida, de se suicidar, é uma questão extremamente materialista, porque o pensamento principal é, bom, eu estou com um monte de problemas, eu estou com um problema com a família, estou com um problema com os amigos, meus negócios não vão bem. Aí abre campo para outros problemas espirituais, que são as obsessões. E aí, então, a pessoa chega a um certo ponto em que resolve realmente acabar com sua própria existência, achando que vai resolver o problema. Grave erro, porque ele só está agravando cada vez, eu diria assim, não triplicando nem quadruplicando, é aumentando em 10, 12 vezes o problema. Mas isso acontece, às vezes, porque as pessoas não têm o conhecimento de que existe uma vida após essa vida. Não têm o conhecimento de que, ao abreviar a sua existência carnal aqui, essa atual aqui, ela só vai criar mais problemas para suas futuras existências reencarnatórias. Então, sem dúvida nenhuma, o maior problema, a maior causa do suicídio em si é a falta de conhecimento, a falta extrema do conhecimento da vida após essa vida. Eu não falo vida após a morte, porque não existe morte. O que existe é a morte desse corpo físico. O corpo físico morre. Então, outro também... A outra causa extremamente, bastante considerada atualmente são a questão dessas religiões fundamentalistas, desses segmentos fundamentalistas dentro de certas religiões, principalmente uma, que a gente procura não divulgar aqui o nome para não criar problemas de fé religiosa, né? Digamos assim, a questão do fanatismo religioso, que faz com que certas pessoas sejam criadas para depois, quando chegarem com 18, 20 anos, se enrolarem de bombas, encherem-se de bombas ao redor do corpo, se colocarem em lugares onde possam, digamos assim, ao explodir essas bombas, levar consigo, junto, a maior quantidade possível de pessoas que professam outra religião. Isso é aquilo que se chama de sectarismo religioso, que é o ódio, é a pregação do ódio a qualquer outras pessoas que não seguem a mesma fé religiosa que eu sigo. É a mesma coisa que eu, seguindo, digamos assim, a doutrina espírita e acreditando na doutrina espírita, achar e pregar o ódio a todos os outros que não professam e não acreditam naquilo que eu acredito. Isso se chama de sectarismo religioso. Então, o que acontece? Imaginem vocês como é que ficam essas pessoas que se explodem. O que, que é o ser espiritual, o perispiritual dela? O que, que é o perispírito? O perispírito não é nada mais, nada menos que uma cópia fiel do nosso corpo carnal. E vocês imaginam uma pessoa que se explode, né? Em quantos retalhos que ela vai se transformar? Então vocês imaginam quantas reencarnações é necessário para que essa pessoa, para que esse ser espiritual, que vai continuar sendo um ser espiritual estraçalhado, quantas encarnações ela não vai levar, não vai demorar, para que ela novamente retome a mesma postura física, a mesma condição física daquele momento em que ela cometeu esse ato de violência contra ela mesma e contra aqueles que ela acha que eram seus inimigos religiosos. Então, são várias causas dos suicídios. E essas são as principais, a total ignorância a respeito do mundo espiritual, do outro plano espiritual. As pessoas que se suicidam, por exemplo, com um enforcamento, que se coloca a corda no pescoço, ora, quantas encarnações elas não vão levar para novamente voltar à mesma condição física e poder respirar novamente? Quantas vidas não tem que passar com esses problemas de respiração, problemas de garganta, isso e aquilo? Então, isso é uma questão que é só a gente analisar. É a questão de conhecimento, é a questão da gente analisar aquilo que acontece e usar, né, da nossa mente racional e perceber que é um ato totalmente insano. E no Livro dos Espíritos também lá existe uma outra palavra que é a coragem moral. A coragem moral é daqueles que têm o conhecimento espiritual e eles sabem que esse mundo é um mundo de provas e de expiações, de sofrimentos, e que nós precisamos relevar, que nós precisamos ter paciência, nós precisamos desenvolver dentro de nós a capacidade de assumir nossa postura perante aquilo que nos é devido. E que não adianta ceifarmos a nossa existência atual, que não vai resolver nada. Então isso se chama de coragem moral. É levarmos adiante a nossa vida. E eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu li um artigo na Folha Espírita, que eu sou assinante há bastante tempo, um artigo do Fernando Oz. Oz com O-Z. Fernando Oz. Ele faz parte do Centro Espírita de Porto Alegre, Centro Espírita Irmã Esther. E ele escreve, né, uma coluna no jornal, na Folha Espírita, que ela vincula no Brasil todo. Ela é uma Ela é de caráter mensal. Cada mês eu recebo em casa, né? E lá tinha um artigo que falava das viagens que ele fazia lá para Minas Gerais, quando ele ia visitar o seu amigo e seu companheiro de causa espírita, Chico Xavier. Naquela época, ele visitou Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo. E o Chico Xavier, vocês sabem, ele tanto na Bahia, bom, não sei na Bahia, mas em Minas, o Chico Xavier, em cada lugar que ele passava, ele fundava 1, 2, 3 centros espíritas. Ele foi um dos maiores divulgadores, né? Tanto ele como o Divaldo, como o Eurípides, como outras pessoas, eles foram grandes divulgadores da doutrina espírita. E esse Fernando Osso, ele chegou lá num dia, no centro espírita, lá mais precisamente em Pedro Leopoldo, e ele chegou lá, e aí o Chico convidou ele para que ele fosse acompanhar ele numa visita a domicílio, porque naquela época, pelo menos o Chico sempre fez visitas a domicílio, pessoas que não podiam se deslocar na casa espírita, ele ia visitar, ele ia dar passe, ele ia dar uma assistência social, assistência caritativa na casa da pessoa. E naquele dia ele foi e convidou esse Fernando Osso, e eles foram lá, nos arrabaldes lá de Pedro Leopoldo, e lá eles chegaram numa casa bastante modesta, mas até de uma família de certas posses, né? Eles viviam bem, né? E chegaram lá e encontraram lá uma criança, devia ter uns 7, 8 anos. Essa criança, ela não tinha pernas, não tinha braços, ela era surda, muda e cega. Todos esses atributos. Aí o Chico fez a sua pregação, ele deu seus passes, conversou com a mãe. A mãe, ela é uma pessoa bastante compreensiva, que seguia a doutrina espírita, né? A risca, compreendia o porquê que aquele filho estava daquele jeito. E aí, na saída, o Fernando perguntou para o Chico e perguntou para ele, disse assim, mas onde é que existe justiça divina, meu Deus, diz ele. Olha só, uma criança sem braços, sem pernas, surda, muda e cega. Aí o Chico disse assim, não seja imediatista, meu amigo. Essa criança é um ser bastante evoluído. Só que nas últimas 5 ou 6 encarnações, ela acometeu contra a sua própria existência. Nas últimas 5 ou 6 encarnações, ela tinha se suicidado. E ela veio exatamente nessas condições para não ter possibilidade nenhuma de acometer contra a sua própria vida. Porque uma pessoa desse jeito é impossível se suicidar. Isso existiu, gente. Isso está lá, a Folha Espírita, de uns 2, 3 anos atrás. Por isso que eu, hoje, ontem, quando eu fui ver o tema da palestra sobre o suicídio, me veio logo essa história e eu quis passar para vocês sobre essa questão. Então é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.